Agora abra comigo sua Bíblia em Mateus 18. Esse é um princípio do mundo espiritual que nós não estamos muito acostumados a estudar, a ouvir. E é por isso que nós vamos vivendo uma vida assim como se Deus não tivesse falado alguma coisa. Pegamos o texto bíblico que Deus em todo o tempo declara alguma coisa sobre qualquer área da nossa vida e diz assim: filho, se você entrar por esse caminho, você vai ser abençoado. Se você entrar por aquele outro caminho, virá sobre ti essas maldições. Se você entrar por esse caminho, virá sobre ti essas bênçãos. Filho, não faça assim. Filho, ande assim. Filho, busca primeiro o reino. Filho, faça um oráculo do Senhor, uma palavra incontestável, irreversível, inegociável de Deus, lançada, mesmo que alguém não tenha ouvido, a palavra está lançada. E todo aquele que se submete ao oráculo do Senhor, verá cumprida a sua palavra. E se eu não me submeter por ignorância ou por desobediência, não importa, a palavra de Deus se cumprirá. Então eu preciso desesperadamente procurar, estudar, buscar qual é a palavra do Senhor acerca de cada assunto que está sendo o ponto principal da minha vida hoje. Eu preciso saber o que a Bíblia diz sobre isso, o que Deus diz sobre isso, porque o que Deus diz é a única coisa que vai acontecer. Um oráculo de Deus, uma palavra de Deus, ouvida por um servo do Senhor, reproduzida pelo profeta de Deus, por qualquer um de nós que recebeu de Deus, tem poder no mundo espiritual e no mundo físico, porque é a palavra do Senhor. E se for preciso, ele usa uma mula para lançar, liberar a sua palavra nesse mundo físico. Se for preciso, ele usa uma pedra para liberar essa palavra no mundo físico, mas o Senhor quer usar a mim e a você para ouvirmos os oráculos de Deus, recebermos a palavra viva dentro de nós e reproduzirmos essa palavra viva com fé, com obediência, com convicção, simplesmente reproduzir essa palavra. Mas nós somos levados pela mídia, pelo sistema, pelo costume, até mesmo pelos evangélicos, a tanta palavra maldita. Olha, eu acho que não tenho muita condição, não. Olha, isso aí eu não sei se Deus tem condição de fazer, não, viu? Isso aí, sinceramente, só Deus. E quando a gente fala assim, na verdade, a gente já está dizendo, nem Deus, viu? Está na boca de muitos de nós, e nossa boca, e muitas vezes, eu falo assim, eu não tenho a menor noção como é que vai ser. Eu não sei, Deus. Eu não sei como vai ser, Senhor. Olha, eu não sei, Senhor. Peraí. Foi isso que eu liberei? Foi essa palavra que eu liberei sobre você, filho? Fica com as barbas de molho, porque se tiver acontecendo isso, pode ser que a situação seja irreversível e não tenha chance para você. Filho, eis que te digo, se as coisas estiverem complicadas, começarem a ficar muito difíceis, põe tua barba de molho, pode ser que não tenha mais volta. E a coisa, olha, eu vou ficar em aperto, eu lavo as minhas mãos, filho. Tem muitos de nós que estão vivendo como se Deus tivesse falado assim. E reproduzimos isso com a nossa boca. E na nossa dimensão física, nós, semelhantes a Deus, somos os que liberam oráculos. Toda vez que nós liberarmos as palavras de vida que Ele colocou dentro de nós, vamos ver vida sendo gerada ao nosso redor. O exemplo mais estranho que a gente podia usar hoje é um exemplo mais violento e mais forte. Deus não se deixa enganar. Deus não brinca. Deus não é homem, nem filho do homem para que minta. Deus disse sim, é sim. Deus disse não, é não. Deus liberou uma palavra, não é porque Deus é igual a nós, não, que ficou irado, nervoso, falou assim... Não, Deus libera uma palavra por causa da sua justiça. Deus liberou uma palavra contra a família de Acabe e Jezabel, acabou, vai se cumprir. Não importa quanto tempo, vai se cumprir. Deus falou com Adão e Eva, vão morrer. Não importa quanto tempo, vão morrer. Não se brinca com o que Deus falou. Mas eu não sei, eu nem acredito na Bíblia, eu não acredito. Não importa se você não acredita. A palavra do Senhor, ela existe independente de nós. Foi liberada. Por isso eu e você precisamos estudar essa palavra, eu preciso saber o que Deus fala, o que Deus ensina, os princípios dele para cada área da minha vida. Qual que é a questão hoje, no centro da minha vida, no centro da atenção, da preocupação, da ansiedade, qual que é a questão? É isso? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Não sei, preciso saber, para não correr o risco de lançar uma palavra diferente da palavra do Senhor e me amaldiçoar, ou não enxergar o caminho, ou Deus fazer cumprir a sua palavra mesmo na minha ignorância e eu sofrer as consequências de não ouvir a palavra do Senhor. É um princípio. E Deus vai te mostrar e te ensinar e ampliar o teu entendimento sobre isso em todas as áreas. Não é uma doutrina de o que, que eu falo, o que, que eu não falo, pode, não pode falar isso, pode falar, será que pode falar? Não é uma doutrina humana. É um princípio espiritual. O Velho Testamento todo nos ensina isso. O Novo Testamento todo nos ensina isso. O Senhor libera uma palavra, que é um oráculo, que é uma palavra viva. E eu e você reproduzimos aquela palavra e vamos gerar vida ao nosso redor. Agora veja bem, nós vamos aplicar esse princípio. A palavra do Senhor diz em Mateus 18, versículo 18, em verdade vos digo, talvez a sua Bíblia seja como a minha, tudo o que saiu da boca de Jesus está escrito em vermelho. As Bíblias mais novas, algumas delas têm esta característica. Mesmo assim, você pode ir lá atrás um pouquinho e você vai ver que é uma palavra de Jesus. Jesus está, desde lá o início do capítulo 18, Jesus se aproximou dos discípulos e começou a falar. E lá no versículo 18 ele disse, em verdade eu vos digo. O texto poderia ter sido escrito assim, em verdade eu estou oraculando a vocês. Em verdade, eu libero um oráculo. Eu vos digo, eu falo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Uma das músicas que foi ministrada por um dos que ouvem oráculos satânicos, um sujeito chamado Bono, diz, nós somos um, nós somos um, nós somos um. É a boca de Nimrod dizendo, nós somos um. Vamos conseguir o que quisermos, vamos conquistar o que quisermos. A mídia brinca que ele é o profeta messiânico, o ativista político. Ele é, sem sombra de dúvidas, um instrumento maligno para esses dias. E ele está reunindo o povo num só sentimento, num só motivo, num só coração, para sermos um só, porque é um princípio no mundo espiritual. Se formos um, aquilo que definimos aqui estará definido nos céus. Vocês têm gravado o CD que eu ministrei semana passada sobre o amém, o que é a concordância no amém. Esse princípio, um oráculo de Deus. Jesus disse, olha, eu estou dizendo a vocês, eu estou oraculando sobre vocês, eu estou liberando o meu oráculo, o que vocês ligarem estará ligado nos céus. Se o Senhor derrama esse oráculo sobre nós, nós podemos liberar esta palavra. O que concordarmos está feito nos céus.